Está começando mais um episódio do Nintendo A3, diretamente da estação 64. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nintendo A3. Aqui é o Mario, e do meu lado esquerdo está o Jomon. Slipando. E diretamente do Japão está o Jefferson. Ganhei o Metal Mario, mas ainda falta a Rosalina. Posso comentar o Mario Amiibo que você tá falando, né? Não, é do Mario Kart Tour. Nossa, os caras tá viciado no gacha aí, mano. A gente tá antecedendo essa semana, não essa semana, ainda falta um tempo pra E3, mas a gente já meio que tá na pré-E3 em que os anúncios estão saindo, né? Sei lá, pra mim essa época da E3 é meio complicada, porque eu fico muito na ansiedade, né? Não sei vocês, mas eu gosto dessa época, porém eu gostaria que ela passasse rápido, sabe? Porque às vezes essa ansiedade não faz muito bem. Eu gosto dessa época justamente pela ansiedade, assim, eu fico aguardando porque eu sei que eu vou ficar feliz uns dias, assim, porque eu vou estar vendo mais ou menos coisas que eu curto. É a mesma coisa, tipo, quando acontece um Direct, assim, anunciaram um Pokémon Direct, então eu tô esperando ansiosamente pra quarta-feira, ou caso você esteja ouvindo pós-quarta-feira, eu estava esperando ansiosamente pra quarta-feira. E aí agora, é quarta e agora eu tô esperando dia 11 também pra ver a E3 da Nintendo, então eu tô, tipo, eu fico feliz, eu tenho coisas a aguardar, sabe? É que o problema desse Direct é que, diferente dos outros, é que ficou uma semana espaçada, né? Geralmente o Direct você recebe a notícia, 2 dias depois tem, então acho que não tem, sei lá, você tem 2 dias pra ficar ansioso, você só precisa ficar calmo 2 dias. Mas acho que o problema da E3 é que a gente já sabe o que vai acontecer e às vezes, dependendo do quanto você é ansioso ou não, você fica esperando mais de um mês ou coisa do tipo. Nessa época, pra mim, é melhor controlar as expectativas e não ficar prestando tanta atenção em rumor, porque depois você quebra a cara. Eu acho que, pra mim, o segredo pra controlar essa ansiedade é moderar suas expectativas. Porque você sabe que não vai sair tudo que você quer. Não, nunca sai, né? Mas eu acho que outro segredo é sair das redes sociais, porque a onda de comentários, enxurradas e hype e tudo isso... Eu já comentei isso em algum momento, mas isso potencializa muito a minha ansiedade, cara. Eu não aprendi ainda. Desde que eu falei da última vez, eu ainda não aprendi a sair das redes sociais. Então, acho que nessa E3 eu vou tentar ficar longe, mas duvido que eu vá conseguir por muito tempo. Nessa semana rolou a press conference de Pokémon, que eles já tinham anunciado juntamente com o Direct, né, que aconteceria. No caso, eles anunciaram um dia antes que aconteceria essa press conference, então eles falaram coisas que estão relacionadas com a franquia, mas não com Pokémon Sword and Shield, que ainda vai ser lançado para Nintendo Switch, né? Eu acredito que ela foi anunciada pro público em geral um dia antes, mas provavelmente pros investidores deve ter sido com um pouco de antecedência, né? Porque aquilo ali claramente era uma conferência não para público geral, mas mais para acionistas de Pokémon. Já que você citou nesse assunto, eu já queria comentar que teve gente que criticou a apresentação, porém eu acho que é exatamente isso que o Jefferson falou. Primeiro que essa apresentação, a press conference, normalmente é dedicada para a imprensa, né? Entretanto, eles fizeram a videoconferência. Eu acho até interessante que essa videoconferência, apesar de ter acontecido em Shibuya, ela foi traduzida em tempo real, né? Tiveram intérpretes lá. Entretanto, essa posição deles anunciarem coisas que estão relacionadas com a franquia e não com jogos... Até teve jogo, mas a ideia é mostrar, acho que a expansão da franquia, essa informação ela foi repassada para o investidor, porque é importante os investidores saberem para onde que a franquia está indo, né? A gente está expandindo para outros tipos de fontes de entretenimento, de mídia, de fontes de entretenimento. Então, tudo isso agrega tipo, em outras fontes de renda que não são os videogames, né? E para investimento isso é muito bom. Se você ficou triste, assim, de algum jeito com a apresentação, eu acho que é que nem o que o Jefferson falou na apresentação desse podcast, que, mano, você cria expectativa falsa. Eu, pelo menos, eu tava esperando que eles só mostrariam números e outras coisas mais de negócio, né, da franquia como um todo, do que jogos, né? Eu, pelo menos, fui surpreendido. A gente teve, da última vez que teve isso, foi o anúncio do Pokémon Let's Go e do Pokémon Quest. Então, e naquela época a gente só ficou sabendo porque o Twitter do Pokémon, assim, né, só ficou sabendo por fontes oficiais, porque o Twitter do Pokémon tava tweetando quando tava sendo anunciado. Mas aquele lá era pensado e não foi streamado. Então a gente teve que meio que absorver ao vivo pelo Twitter de pessoas que estavam lá. Então eu acho, tipo, até um serviço legal os caras chegarem e falarem. É porque o negócio, mesmo naquela vez que não foi streamado, tinha a tradução pra inglês, pros jornalistas americanos e europeus, né? Então você já tinha lá todo o serviço, era só bastava streamar. Então agora eles falaram assim, ah, vamos fazer um fanservice e streamar isso aqui, já que da última vez fez tanto sucesso. E eles também fizeram, pra segurar o feedback negativo, eles já falaram, ó, gente, calma, tem Sword and Shield daqui uma semana. Eles anunciaram os dois juntos por causa disso. Fora que essa apresentação nem teve um formato de apresentação meio que como a galera tá acostumada de E3 ou Nintendo Direct, né? Foi algo bem de negócios. É, tal, por exemplo, eles anunciaram o jogo, porém o jogo não teve screenshot ou vídeo ou coisa do tipo. Não teve nem logo, né? Essa apresentação lembra aquelas apresentações antigas de E3 que o cara chegava e despejava um monte de número e a gente queria saber sobre jogo. Essa relembrou a clássica E3, essa apresentação. É nostálgica. É. Bom, vamos falar dos anúncios que a princípio são os mais relevantes, né? Começando pelo Detetive Pikachu, Detective Pikachu, eles anunciaram uma sequência do jogo original pro Nintendo 3DS. Essa sequência vai ser lançada pro Switch e, pelo que eles falaram, vai encerrar esse arco do Detective Pikachu. Eles não deram mais detalhes, né, apesar disso. Alguém jogou aqui do Detective Pikachu? Acho que não, né? Não. Eu vi vídeo, assim, não foi nem jogar. É, então, é que eu não sei onde ele termina, pra saber se ele termina diferente do filme, né? Eu não sei nem se ele termina. Ele termina com cliffhanger, que eu saiba, né? É, ele termina com cliffhanger e diferente do filme. É que o problema é que Detective Pikachu, no Japão, aqui ele é lançado por episódio. E no, acho que nos Estados Unidos ele foi meio que o pacote inteiro. Só que eu também acho que não terminou. Aí fica essa dúvida. E aí vai ter o 2 pro Switch. Eu acho que talvez eles relancem um antes. Muito provavelmente vão lançar, talvez exclusivo como eShop. Só pra deixar a pessoa situada do jogo. É, eles vão ter que ter adaptação porque o jogo original do 3DS tem duas telas, né? Eu não sei como que isso vai acontecer. Mas se eles forem lançar pro Switch no Detective Pikachu 2, eu acredito que eles vão conseguir adaptar muito fácil o Detective Pikachu 1. No mínimo fazer um remake, apesar do jogo ser de 2018, né? Acho que é um port, né? É, um portzinho. E eu só acho um ótimo momento pra lançar o jogo, já que teve o filme aí e foi sucesso, né? Na verdade, até sair esse jogo que a gente não sabe quando vai ser, talvez o filme já tenha esfriado, assim, e eles perderam o momento. Será? É, talvez. Eu não sei realmente se a galera procuraria os jogos de Detective Pikachu depois de ver o filme, porque a ideia do filme é completamente diferente do jogo, né? O filme é mais a nostalgia e a imersão naquele mundo de Pokémon, e o jogo é... Bom, você tem um parceiro Pikachu que é detetive e fala. E é um jogo de detetive, né? É um jogo de point and click no final. É, acho que no final das contas, você lança junto com dois, aí vai ter gente que compra. Sempre tem. É, Pokémon vai vender de algum jeito, né? É. E a parte nesse anúncio, teve aquele cara da Torre Cinema tentando fazer com piada com Godzilla e não deu, né? Não sei se eles chegaram aí. Emplacou, assim. Mas já falando da Torre, eles confirmaram que tipo, eles estão investindo mais em cinema, mas foi isso que eles falaram só, né? É que eles, na verdade é uma empresa de cinema aqui no Japão, eles distribuíram o Detective Pikachu e também eles financiaram. Aí praticamente eles confirmaram que vai continuar financiando dois. É, ou fazer novos projetos, né? Que talvez isso que seja mais interessante. Eles também falaram que a NetEase tá levando Pokémon Quest pra China, e o diferencial é que essa versão de Pokémon Quest já vai ter PVP e links sociais, né? Eu acho mais legal o PVP, porque a gente ainda não teve aqui, provavelmente vai lançar essa versão também no Ocidente, mas eu acho que deixa o jogo muito mais chamativo, até porque Pokémon Quest é meio parado, né? E você já poder ter um link com outros amigos, assim, enfrentar amigos, me parece bem mais divertido. Até pra China, que é um mercado que tá acostumado com jogos competitivos, sabe? Eu acho um problema, porque não é um jogo pensado nisso, e eu acho que aí você vê o desequilíbrio que vai ter isso aí, tipo, vai ser um time humilhando o outro e acabou. Humilhando? É, tipo, vai ser aquela coisa, é Pokémon, não sei como vai ser a luta, né? Mas se for deixar, escolhe seis e deixa os seis se matando... Não, são três só. É, ou três e deixa três contra três se matando, vai ser um negócio meio tipo... Um cara tem um nível muito alto, outro tem um nível muito fraco, entendeu? É meio... Eu não consigo ver funcionando. Posso queimar a língua, mas eu não consigo ver isso funcionando. Você vai ver funcionando desbalanceado, que não tem problema. Eu só quero pagar dinheiro e deixar o time forte. É, eu acho que é uma ideia mais parecida, suponho, né? Como Mario Run, né? Que você enfrenta shadows de um personagem, né? Então você talvez deixe seus Pokémon lá, eles vão lutando e mano, vai um atrás do outro, sabe? Sim, e você está lutando contra as sombras dos outros, né? Tipo, Fire Emblem Heroes também seria assim. O que deixa o jogo desbalanceado, deixa a galera ingrata com o jogo também. É, no final não é um PVP, né? É meio que é uma conexãozinha online e um recursozinho a mais. Mas eu acho interessante, porque Pokémon Quest é um jogo bem parado. É, cria mais profundidade pro jogo, eu não sei se é a profundidade que o jogo precisa. A Pokémon Company também anunciou que ela vai ter uma loja junto com... Também no mesmo edifício que a Nintendo tinha anunciado o Nintendo Tóquio, que vai ser Pokémon Center Shibuya. Eu achei interessante esse anúncio porque a maioria das Pokémon Centers em Tóquio tem um nome estranho. Tem tipo Pokémon Center Mega Tóquio, Pokémon Center Deluxe, Pokémon... Essa, ela foi no ponto principal, foi no bairro que eles estão colocando. E pelo vídeo que eles mostraram, parece uma Pokémon Center bem interessante, com o Mewtwo lá na frente de... naquela cápsula dele antes de ser liberado. É, vai ser uma infraestrutura bem legal. Esse prédio tá previsto, o prédio parco tá previsto pra outono desse ano. E acho que vão se concentrar várias lojas de luxo ou várias lojas que têm recursos interativos. E eu fiquei bem feliz com esse anúncio na expectativa de conhecer algo diferente e moderno. Mesmo que eu acho que jogar tela pra todo lugar não faz muito sentido. Mas acho que vai ser bem chique esse negócio. E meio que vira uma parada obrigatória pra quem é fã de Nintendo e vai no Japão, né? Agora, sabe, normalmente o cara já é Shibuya, provavelmente porque jogou The World. Então já vai em Shibuya, já vê lá Nintendo, a Nintendo World do Japão, a Nintendo Story do Japão, vai aproveitar, vai o Pokémon Center. É, Jefferson, me explica uma coisa. Só tem Pokémon Center em Tóquio? Existem em outras províncias, por exemplo? Não, tem Pokémon Center, tem mais de 12. É, tem Nagoya... Em Tóquio tem 5, então, pelo que você está falando. Eu acho que em Tóquio é a única que tem mais de 2. Talvez Osaka tem Yokohama tem várias. Então Tóquio é a única que tem mais concentrado. Entrando nessa onda de cloud service, a Nintendo anunciou o Pokémon Home, que vai ser um serviço que vai unificar todos os jogos de Pokémon, né? Pelo menos os atuais jogos, que incluem Pokémon Go, Pokémon Let's Go, Pokémon Sword and Shield e até o serviço do Pokémon Bank, né? Enfim, a principal ideia é que você consiga gerenciar seus Pokémon através do smartphone. Então, além de você migrar os Pokémon que estão dos demais jogos, você vai poder fazer trocas enquanto você não estiver jogando os jogos originais, né? Ou seja, através do aplicativo do smartphone. Eles anunciaram que esse aplicativo vai ser lançado, esse serviço, né, vai ser lançado mais ou menos em 2020 para Android e iOS. E, pessoalmente, eu acredito que isso já era esperado. Eu acho que é a melhor forma que eles têm no momento de começar a levar a experiência de Pokémon como um todo para fora dos consoles, apesar de eles já terem feito isso através de Pokémon Go e por aí vai. Mas essa experiência de troca, que para mim é o core de Pokémon, deve ser experienciada fora dos consoles e de uma maneira mais intensa, né? Que é como eles estão propondo. Você vai estar o tempo todo, você vai estar no mercado de troca lá, tentando gerenciar Pokémon e por aí vai. Acho isso muito mais eficaz do que você tentar ficar completando a Pokédex através dos eventos e desses giveaway de Pokémon que eles estão fazendo. Que não vai parar de ter, isso você pode ter certeza. Não, eu tenho certeza, mas o que não importa mais, todo mundo já tem todos os Pokémon aí, né? A maioria da galera que realmente joga já tem todos. Né? Então... Eu fico triste porque eu ainda não tenho meu zero a hora. Tá, mas em algum momento eles vão fazer um giveaway. Eles já fizeram em outros países. É, você tem que levar em conta que as pessoas estão começando agora, né, no universo, aí não vai ter. Mas o, tipo, assim, né, só as informações, né, o Pokémon, ele vai funcionar muito parecido com o Bank, né, o que você mandar do Bank pro Home, não volta. O que você manda do Go pro Home, não volta. E do Let's Go pro Home também não volta. Então, o único lugar que vai ir e voltar é no Sword Shield. É, eles fizeram um infográfico pra mostrar isso, né? Tá bem tosco ainda. Sim, então eu demorei pra perceber isso. Nossa, a primeira coisa que eu percebi foi as setinhas. É o caminho pro dinheiro, né? Você joga Pokémon em todos os lugares, mas depois o que conta é o jogo de $60. Sim. Mas e aí, olha só. Você, pagante de Pokémon Bank, você já tem os Pokémons registrados lá e você paga anualmente essa merda. Uhum. Aí você também vai ter que pagar Pokémon Home pra ter o serviço, transferir os Pokémon de Pokémon Bank pra Pokémon Home e cancelar a assinatura do Pokémon Bank, é isso? Então, aparentemente, é que o Pokémon Bank ele não renova automático, né? Essa é a merda do Pokémon Bank. Eu tenho que mandar, eu marcar no meu celular, que eu continuo assinando, né, o Pokémon Bank. Eu tenho que marcar no meu celular pra eu não perder meus Pokémon. Então, se você parar de pagar, acabou. Mas eu queria saber como que vai acontecer no futuro, quando o Pokémon Bank acabar, porque tem essa transferência da sétima geração pra oitava. É, e provavelmente o Pokémon Home vai ser mais caro que o Pokémon Bank, porque senão ele só atualizaria o plano e acabou. Sim. Ou utilizaria a mesma base do Pokémon Bank. Sim. Mas é, tipo, é interessante essa coisa de troca que você falou, porque antes, eu vou usar o GTS, aí você tem que entrar no GTS, procurar seu Pokémon, aí ver o Pokémon que o cara quer, aí você sai, tem que sair do seu jogo, entrar no Pokémon Bank, procurar o Pokémon lá, passar, aí quando você volta, acabou. E é mais burro que isso, né? Você tem que ofertar um Pokémon pra você entrar, tem uns rolês assim, pelo menos como era o GTS antigo, né? Você tem que declarar qual Pokémon que você tá procurando antes de você analisar quais que eles estão oferecendo. Isso aparentemente é uma bosta, né? Se eu fosse fazer um sistema de ofertas de Pokémon, eu colocaria, listaria todas as ofertas que estão lá e o que estão pedindo em troca. Você tá falando a partir do seu, você vê todos quem você pode trocar? Será isso? Não, eu quero entrar numa lista de ofertas e ver todos os Pokémon que estão sendo anunciados em troca do que eles estão pedindo. E aí, de uma forma paginada, eu vou analisando lá quais que são as ofertas. Se eu quiser filtrar, eu filtro. Não, realmente, eu tô realmente procurando pra um Mantilax. Vou lá e coloco o Mantilax e vejo todas as ofertas. Sim, acho que é uma limitação da 3DS isso. Talvez no Home dê. Mas se não der, de novo, a Nintendo não tem muita experiência em fazer esse tipo de serviço, pelo menos de uma forma bem feita. Quando eles fazem alguma coisa que tem listagem, tem alguma coisa faltando. Eu queria que essa experiência fosse completa e não limitante. Eu não posso esperar muita coisa de Pokémon Home, né? Nesse caso, porque a Nintendo não tem muita experiência nisso. Com relação à Nintendo, eu só queria dizer que a Pokémon Company fazendo o que deve ser feito. Você pega todas essas experiências e joga pra frente, joga pro console, pra franquia principal. E a Nintendo claramente podia fazer isso com outras franquias e não faz. É tudo separado. Uma coisa que eu bato aqui na tecla que a experiência do mobile com os consoles tem que ser diferente, porque são situações diferentes que você tá jogando, mas você podia unificar no seu coisa principal. Então, sei lá, um exemplo bem besta que eu acho que deveria ser feito é a gente poder, sei lá, transferir pelo menos os personagens principais de Fire Emblem Heroes pro Three Houses. Eu não sei se isso vai acontecer, mas a Pokémon Company já mostrou como tem que fazer. Sim, e é estranho porque tipo, a gente via antes parecia que a Pokémon Company tinha um problema com Pokémon GO, né? Ela não queria trazer essa experiência. Depois que fez um sucesso, estourou absurdo, aí eles mostraram o release Let's Go e agora, tipo, dane-se, todos os seus Pokémon do Pokémon GO pode ir pro Sword and Shield e é um jogo, basicamente, é um jogo que vale, assim, jogar. É, e Pokémon GO facilita a captura de Pokémon, né? Então, assim, eu acho muito bom eles estarem unificando essas experiências de Pokémon. Eles estão colocando Pokémon pra fora dos consoles principais, você vai poder andar na rua, capturar seu Pokémon, já mandar pro Pokémon Home, dali já ofertar um Pokémon, né? Esse tipo de coisa é interessante. É, e você, tipo, todos os charms que você pegou em evento do Pokémon GO, agora dá pra ir pro Sword and Shield e você fica olhando pra eles. Eu acho isso muito louco. É, isso é verdade. Acontece que os charms em Pokémon GO é menos pior que Shinies no Pokémon Let's Go que você captura rodo. A única coisa é que no Let's Go você só pode capturar até os 151 Pokémons. Ah, sim, mas ainda é legal, tipo, você tem Shiny, sabe? Você teve que caçar o Shiny. Por mais que seja fácil, ainda é uma conquista, né? Acho que o anúncio que causou mais impacto, talvez, foi do Pokémon Sleep, que eles anunciaram agora que eles estão entrando nesse mercado de qualidade de vida, né, de medição de sono e por aí vai. Porém, eles vão dar um jeito de colocar os Pokémon a partir disso pra você ter uma interação, uma gamificação de alguma forma, talvez ganhar experiência, né, e por aí vai. Eles não explicaram como que vai funcionar, eles só falaram que você vai poder dormir com seus Pokémon e ganhar experiência a partir disso. Eu achei uma ideia muito louca, mas ela tem o paywall do acessório caro. É, que aí no caso a gente tá falando do Pokémon GO Plus... Que, né, Nintendo mostrando a grande eficácia em nomear qualquer outro tipo de dispositivo e jogos, né? Eu acho que tem um tipo emprego aí, um cabide de emprego aí da Nintendo, que eles devem ter pego algum primo aí, algum filho de não sei quem, que não tem criatividade de ficar New Nintendo 3DS, essas merda. New Super Mario Bros. Era só anunciar o acessório de Pokémon Sleep. Precisava colocar Plus. Enfim, mas eu acho que, assim, como vai funcionar? Acredito que seja aquele negócio que você tem que dormir na hora exata, ou dormir no mesmo... Sem ficar mexendo, acho que vai ser mais uma coisa nesse sentido, de você acontecer coisas, se você, sei lá, tiver um sono perfeito, ou coisa do tipo, uma constância, assim, acho que é mais pra, não sei, pra você continuar jogando a experiência enquanto... Evoluindo os pokémons na vida, tipo, pra você conseguir fazer isso até dormindo. Eu acho bem legal. Pra quem tem smartwatch, ou até tem aplicativo pra smartphone, né? Mas smartwatch controla melhor a sua qualidade do sono, né? Como é que funciona? Você fala normalmente a hora que você vai dormir, e ele estima, ele fala, olha, o ideal é que você durma tantas horas, né? Pra você ter uma qualidade de sono melhor. E a gente vai medir o quanto tempo você entra em sono profundo, né? Porque a parada não é... Por exemplo, você pode dormir por 7 horas, mas ter 2 horas só de sono profundo. E aí é pior do que se você tivesse 5 horas de sono com 4 horas de sono profundo, né? Então, isso é medido através do batimento cardíaco... se você se mexe muito à noite ou não, respiração, por aí vai. E eu não sei se esse aparelho vai medir isso, eu acho que vai ser algo mais parecido com o smartphone mesmo, de sentir suas vibrações no quarto, né? Talvez você tenha que deixar esse Pokémon Go Plus Plus em cima de uma superfície pra ele não ficar se mexendo. E se você olhar no logo lá do Pokémon Sleep, tem uma barrinha, né? De uma medição. Então eu acho que essa barrinha ela vai ficar medindo se você tá tendo pouco sono ou muito sono, né? O ideal talvez você tenha um equilíbrio entre isso. E com isso aí você vai ganhar experiência em cima do Pokémon, né? Provavelmente alguma coisa parecida como é com o Pokémon Go, que quanto mais você caminha com seu Pokémon, mais experiência você ganha, mais doce você ganha e por aí vai. Mas não é meio estranho, tipo, assim, o cara tá com problema do sono, e aí nisso ele vai jogar Pokémon, e o Pokémon começa a xingar ele, falando, pô, mano, você não tá dormindo direito, hein, pau no cu. Não. O cara vai ficar pior na hora de dormir? Não, eu não acho que é isso, né? Eu acho que a real é... Mano, vai ter um Pokémon ali junto com você e... Por exemplo, no meu caso, né? Eu até sofro de insônia, assim, às vezes por ansiedade. Mas, às vezes, eu sei lá, perco horas que eu podia estar dormindo. Eu posso estar jogando ou assistindo anime ou vendo um filme. Ao invés disso acontecer, eu falo, não, vou desligar aqui e dormir mais pra garantir mais qualidade pro meu Pokémon, mais experiência, sei lá. Eu espero que tenha uma integração com o Pokémon Sword and Shield, isso aí. Mais do que com o Go. O cara não vai xingar, ele só vai vir um bicho fofinho falar que pra melhorar sua saúde você precisa, sei lá, dormir mais um pouquinho, é só isso. Ou no caso, dormir menos, quando você dorme, sei lá, mais de 10 horas seguidas. A parada é, velho, é muito chato ficar controlando esses negócios de sono. Mano, se você já tem smartwatch aí controlando sono, pode se considerar um velho. Fazer isso de uma forma gamificada eu acho muito mais interessante. Aí você coloca Pokémon no meio e junta os dois, sabe? Fica do caralho. É tudo com Pokémon ficar perfeito. Eles anunciaram um novo jogo pra smartphone chamado Pokémon Masters. Nesse jogo, que é em parceria com a Dena, você vai poder controlar um dos treinadores clássicos dos jogos originais para os consoles portáteis, né? Não, na verdade você tem o seu, né? E aí você tem os outros dois parceiros, mas aparentemente o seu principal fica na party? Eu não sei também. Então, suponho que você escolha um e talvez você tenha outros dois parceiros. Talvez você comece com um específico e aí vai ter algum gacha, não sei como é que vai funcionar. Então, esse jogo, ele tem um cheiro, assim, emana, é gacha, isso aí. Uhum. É fazer role de líder de ginásio e fazer role Pokémon. De Pokémon. Sim. Sim, mas eu acho isso muito interessante, tá? Muito melhor do que você simplesmente já ter um treinador fodão com todos os Pokémon dele. Aí você vai ter que começar a fazer combo, tipo, eu preciso da Cynthia e do Garchomp, ou pior, pode ser o Garchomp da Cynthia, né? Pode ter um Cynthia, aí apóstrofe S e Garchomp. Eu acho que é exatamente isso que vai rolar. E aí quando você tem esses dois, aí a Cynthia é muito poderosa, mas sem ela pode, tipo, Pokémon Dragão, ela tem um bônus e tal. Então eu acho que isso aí é uma máquina de dinheiro muito louca. Eu achei esse jogo ótimo, tá? Pra quem tá reclamando, enfim, talvez a primeira vez que eles estejam usando propriedades intelectuais dos jogos clássicos, né? Os jogos originais, ou seja, os próprios treinadores e colocando nos jogos mobile. E, enfim, né? Que nem o João falou, vai ter os principais treinadores e pode botar líder de ginásio aí de todas as gerações, talvez, né? No caso, a gente viu só o Brock, a Misty, o Blue, né? Que é o Gary, a galera chama de Gary, a Cynthia e acho que uns outros treinadores aí. A gente gente viu o Lance. É, se você falou do Gary, então você tá comentando só em game ou na artwork também? É, na verdade, na artwork tem mais. Tem o Steven, né? Tem a mina da Quinta Geração. É, tem a do Black Knight 2, eu acho. É, do Black Knight 2. Aí quem mais tinha? Tem o Red também. Tem o Red, sim, verdade. E os dois têm a dor lá, babão. E tem uns. E naquela luta lá, os dois parceiros da Cynthia são Ace Trainers, eu acho. Então você vê que tem aquelas classes de treinador também. Eu acho interessante, eu acho que o fato de você ter o treinador e o Pokémon, você multiplica as possibilidades, o que deixa o jogo mais interessante, mais fácil de captar recurso, mas também é aquela coisa do mobile, né? O jogo vai ser free pra você gastar, pra algumas pessoas pagarem pelo jogo. Então acho que tem um potencial de gente que xinga muito gacha, fala, agora que é Pokémon, agora é legal. Tem esse apelo. Acho que o gacha, você tem que sentir o que você tá pegando é parte. Esse é um bom começo e um bom jeito de ganhar dinheiro. E as batalhas, pelo menos que parece que vai ser aquela rotação, né? Não vai ser 3 contra 3, eu acho mais interessante. Então, tem dois detalhes nesse jogo. O primeiro é que parece que a Nintendo perdeu o medo dela colocar o modo batalha de Pokémon no mobile e não competir com jogos principais, né? Isso surgiu desde o Pokémon GO. A Nintendo demorou pra Niantic, enfim, demorou pra colocar o modo batalha, e eles perceberam que no final eles fizeram de uma maneira diferente, né, mais interativa, não competiu em si com os jogos clássicos de Pokémon, né? Então, eles agora estão lançando esse jogo que é um modo batalha em si. Diferente de jogos de Pokémon, você vai ter esse 3x3, que também é diferente do 3x3 do Pokémon do console, aparentemente, né? Tá interessante ver que a Nintendo tá investindo nos modos batalhas, que também é um dos códigos de Pokémon, nos jogos mobile. Ele é um modo de batalha aparentemente diferenciado, né? Então, não compete, né? Tem até aquele Brock fazendo o especial dele. Então, provavelmente vai ser bem diferente do Pokémon de console. É, mas esse especial é um Z-Move, não é? Então, creio que não, porque ele fica na pose de líder de ginásio dele. Então, acho que é um golpe especial do Brock, que provavelmente todos os treinadores vão ter um... Provavelmente o Brock deve ser um personagem, assim, né, de raridade máxima. Então, eu chuto que a maioria dos personagens de raridade máxima vai ter essas animações de... Ah, toma esse golpe e faz uma pose de que eles fazem nos portáteis, por exemplo. É, né, todos devem ter uma artwork específica, né? Que do Brock, ele tira a roupa, não sei porquê, e fica com os braços cruzados, né? Wakanda Forever. É, né? Você manja, né? É do jogo principal, né? Mas é Sprite. Então, lá ele já era Wakanda, ele criou Wakanda. Outro detalhe que eu ia comentar é que... Esse jogo, ele é pra um público diferente de Pokémon GO, porque Pokémon GO, ele é um jogo que por si só ele é meio casual, então ele atinge todo tipo de público, mas Pokémon Masters é um público mais nichado, e eu acredito que seja nessa tentativa de atrair mais jogadores do console, né, da franquia principal, pro mobile. Eu acho que é uma evolução mais fácil você sair de GO, baixar Pokémon Master do que comprar um Switch a $300. Eu acho que dá pra você fazer essa ponte sem ter que pagar a barreira de entrada. É um bom ponto. E por fim, é um anúncio que todo mundo gostou, que a Pokémon Shirts, que é uma coleção da Original Stitch, ela vai ser lançada nas Américas. Até então, ela era exclusiva do Japão, né, Jefferson? Você pode confirmar isso? Isso, exclusiva do Japão e é roupa customizável por encomenda, né? É, você tem que entrar lá no site e escolher não só o tamanho, mas a estampa e quais Pokémon você quer em quais lugares, por aí vai, né? Você escolhe gola, enfim... É, eu não sei se escolhe gola, mas você escolhe, sei lá, acho que era as estampas dos 150. E eu entendo você querer usar roupa social não chamativa pra você vender, pra você poder usar casualmente sem ficar chamando atenção, sem parecer, sei lá, um fanático, mas tinha 150 designs, né? Você podia fazer uns que não parecem pijama, né? Você podia fazer, sei lá, 145... camisetas assim que não aparecem, mas você podia cagar em 5 pokémons, né? É só essa minha crítica. Você podia fazer uma camisa roxa do Gengar estilosa, assim, bem chamativa, né? Mas o resto parece tudo pijama. É que tem alguns com pattern, né? Tipo, tem uns padrões assim, né? Isso que você tá falando, por exemplo, do Magikarp, são vários Magikarp, né? É isso que você tá falando, você não sairia com uma camisa dessa na rua? Não, é, sairia, mas eu ainda acho pouco chamativo. Mesmo tendo pouco Magikarp, mas é tão pequeno na estampa, que às vezes nem dá pra perceber, a não ser que você esteja muito perto. Depende, tem estampas que são maiores. Mas ainda assim fica com cara de pijama. Mano, é um pijama estiloso, você tem que concordar comigo, cara. Eu vou me abster dessa discussão. É que a gente tá cagando muita regra de moda aqui. Eu só acho ruim, eu entrei no site da Original Stitch pra dar uma olhada como é que funcionava, e ele já faz a conversão lá de dólar pra real. O preço da camisa, não sem o frete, era R$404. Então, né, meio carinho ainda. É, prefiro continuar me abstendo. É, mano, olha só, se você fizer na conversão pro dólar, então, não sei se esse preço já tá considerando a venda da fabricação nos Estados Unidos, mas aí já tá custando $100, né, cada camisa. Rapaz, é um preço bem alto, hein, mano. Ok, Lacoste é mais barato que isso, eu acho. É que você pode customizar, então, acho que tem esse ponto, né, de que eles vão meio que vender sob medida, não tem isso? É, o problema de você customizar é que eles não podem fazer produção em larga escala, né? Em larga escala sairia muito mais barato. Aí, no caso, vai ficar caro mesmo. Mas, mano, é caro, hein? Rapaz, é mais fácil você comprar uma compacta print e fazer sua própria camiseta, mano. E ficar aquela merda. Mas fica uma merda mais barata. Como o Lucas está ausente, hoje eu farei a apresentação do Jogo Rápido, onde apresentamos as notícias de forma rápida, e eu disse isso. E a primeira notícia é: Fire Piranha Plant será o personagem de junho de Mario Tennis Aces. Nintendo, mano, tá querendo colocar o Piranha Plant como personagem principal nos demais jogos aí, né? Qual que é a próxima agora? Colocar em Mario Odyssey? É, agora Smash já foi, né? É, Mario Tennis, Mario Kart tá chegando então, hein? É verdade, Mario Kart ainda não apareceu. É, mas aquele já tem item do Piranha Plant lá, então ficaria estranho. É, Dry Bowser é anunciado como personagem de julho de Mario Tennis Aces e será o último personagem pós-lançamento. E cadê o Link? eu acho que é complicado isso, hein? Mas vamos concordar, mano, como é que você queria que fosse o Link? Tipo, o Link não vai aparecer de bermuda, tá ligado? É meio estranho, né? O herói de Hyrule aparecer de bermuda, herói do tempo, olha só. De bermudão e a espada dele é a raquete, né? Quem fez isso só foi o Mario pra uma capa da Nintendo 3. Ficou engraçado, mas aí eu tirei a espada e coloquei uma raquete no lugar. Seria muito mais da hora se ele tivesse uma raquete customizada que parece a Master Sword, ou ele jogar com a própria Master Sword. Mas eu acho que tá ok. Tem bastante personagem de Mario Tennis. Tá bom. Não precisa desses de mais crossover, deixa pra depois. E assim, o roster até agora ele ficou bom, né? Tipo, você vê todo mundo, tem muito personagem. Acho que dá pra agradar a maioria dos fãs de Mario. É, Super Smash Bros. Ultimate recebeu a atualização 3.1, adicionando o VR Mode, o Amiibo Journey, e agora os Amiibos também poderão entrar no Battle Arena. Vem cá, o VR Mode entrou só porque tá fácil botar, né? Porque sentido nenhum. Eu acho que é ruim jogar com VR Mode, e na cara, assim, tô falando, é ruim de controlar o seu boneco, né? O seu personagem, né? Então, fica a dúvida, dá pra jogar com VR Mode ou você só consegue assistir clips? Dá pra jogar single player com VR Mode. Então tá aí. Mas eu acho interessante eles fazerem. Acho que depois de Zelda, Mario Odyssey, Smash, eu acho que eles já fizeram um serviço pra você atrair aqueles consumidores que só queriam o óculos e pagar $40. Aquele kit pela metade do preço já tá justificado com essas três adições. E os Amiibos eu achei assim, eu ainda não experimentei o Amiibo Journey, mas eu espero que seja alguma coisa minimamente legal pra colocar os Amiibos, não sei. E a tradução de Fire Emblem Thracia 776, e eu não sei como se lê isso aqui, foi completada por fãs do Project Exile. E com isso, todos os Fire Emblem, eles de alguma forma, por fãs ou não, foram traduzidos para o inglês. E esse é o jogo caro de 16 mil. É o jogo mais caro se você quiser comprar. E foi traduzido. É o mais obscuro, acho que, da série, né? Chutaria. Acho que se você for falar de Ovelha Negra, é o Gaiden. Mas talvez esse seja... Ah, o Shadow Valente já subiu o Gaiden pra um status ok. Não, os caras nem sabem, nem reconhecem o que existe. Porque... mas tá aí. Tá na hora de jogar, né? Pra quem não sabe japonês, vamos aí. Cadence of Hyrule sairá em junho. Um pouco mais tarde que a gente previa? Era, mas... antes. É. Jefferson, será que esse é o Shadow Drop que você acha que vai aparecer na E3? Ó, então eu ia comentar no podcast, né, no podcast da E3, mas já que você comentou, Maru, eu ia falar exatamente isso. Esse é, pra mim é um Shadow Drop. Se for um Shadow Drop ruim, porque é ruim quando tem Shadow Drop que você já sabe o jogo e que você sabe o meio do jogo. É, eu acho bem ruim. Eu acho que é ruim ter um Shadow Drop pago. Ah, eu comprei Riftman Heaven Megamix, então... É, eu prefiro um anúncio e falar, nossa, eu gosto disso. Aí você vai lá e compra, sabe? Uma coisa por impulso. Esse aí já tá na lista das pessoas. As pessoas já separaram o dinheirinho delas. Acho que Shadow Drop, pra mim, tem que ser alguma coisa por impulso, assim. Que você vai no hype do momento. Que você acabou de assistir e tá disponível agora. Acho mais interessante. E se você não entendeu o que a gente falou, a gente lançou um podcast falando da E3. Tudo da E3, né? Não só da Nintendo, mas também das demais apresentações que vão rolar. Mas principalmente da E3, no caso. Então, se você ainda não ouviu, entre posteriormente, que você ouvir esse episódio, entre no nosso site ou no Spotify e escute o Esquina 64, número 27. Recomendado. Agora um rumor. Várias distribuidoras chinesas apontam que o Witcher 3 sairá em setembro para o Switch. E se tiver, a Panic Button falou que não tá desenvolvendo, então talvez seja preocupante. É verdade. Mas eu acho que o Witcher 3 tem tanta opção de customização que os caras mostram rodando num PC super bosta e tipo, o jogo fica injogável basicamente. Eu acho que dá pra ele vir, acho que não fica bom, mas dá pra ele vir. E Unity anuncia suporte ao VR do Labo. Essa notícia é interessante porque até então a gente viu jogos com suporte ao VR do Labo da Nintendo. Agora eles estão abrindo para que outras desenvolvedoras também possam criar seus próprios jogos de VR ou adaptar os seus jogos para o VR para ser lançado no Switch, ou dos jogos que já existem, talvez ter uma versão de VR, por aí vai. Eu só achei interessante por causa disso. O VR do Labo realmente está se tornando a opção de VR da Nintendo. Eu acho essa uma maneira extremamente viável de você trabalhar em cima desse mercado de VR, sabe? A Nintendo não está gastando com a produção da cara dos aparelhos, está refazendo em cardboard, etc., e também não tá gastando com kit de desenvolvimento caro. Eu acho que dá pra você ter noção, dá pra você experimentar com a menor qualidade, obviamente, mas dá pra você experimentar com um preço bem mais baixo. Se você já tiver o Switch, né? Se você quer investir ou não num modelo mais caro de VR. Acho interessante esse suporte. Aquela coisa, olha, a gente tem VR, não é a experiência mais imersiva do mundo, mas pra qualquer outro tipo de problema, pra investimento, pra investidor, eles estão no mercado de VR de algum jeito, sabe? Então, a maioria dos jogos que já existem em VR podem ser lançados pro Switch. Não tô falando que alguns de gameplay mais sofisticados talvez apareçam, acho que não, mas alguns outros jogos de VR são só jogos que você mexe a cabeça, sabe? Você fica imersivo dentro de um ambiente. Esses jogos eu acho que podem aparecer no Switch. E agora os anúncios. Foi anunciado Harvest Moon Mad Dash. É da Natsumi, tá? Então, gente, que vergonha. Mas a Natsumi falou que esse vai ser um jogo em que vai trazer as experiências dos jogos antigos de Harvest Moon pra esse novo. Eles vão mostrar na E3, tá? Junto com mais outros dois jogos que... sem expectativa nenhuma. Eu não tô com expectativa pra esse jogo porque Natsumi já mostrou que ela consegue cagar muito ainda nessa franquia. Aquele Harvest Moon que não é feito pelas pessoas de Harvest Moon, né? O famoso. Se quiser um Harvest Moon de verdade, joga Star of Seasons. E é um título feio, né, pra Harvest Moon. Dash louco, velho. Corrida maluca. Corrida maluca. É uma boa tradução. Spice and Wolf VR para Switch e outras plataformas. Esse Spice and Wolf, ele é um jogo de VR. Agora, quer dizer, jogo, né? Na página do Steam ele não explica muita coisa. Aparentemente, pelo que tá falando lá, é um anime ou uma experiência, um visual novel, alguma coisa do tipo, em 3D. Tá? Porque tem característica de anime e por aí vai. Então, por causa disso, eu acho muito legal aparecer no Switch. Porém, é importante destacar que é um outro jogo que não é da Nintendo e é de VR e tá sendo lançado pro Switch, sabe? Por isso, eu acho que é legal ressaltar que outros jogos estão aparecendo e devem aparecer mais ainda no Switch. Eu tô vendo aqui as imagens e parece um jogo focado pra um público bem específico. É de nicho, com certeza. Até porque é anime, né? Star Ocean First Departure R foi anunciado para o Switch e para o PS4, se não me falha. Ele é um port desse Star Ocean First Departure, que é um port, que é um remake do primeiro Star Ocean, que foi lançado para o PSP e agora está sendo lançado para PS4 Switch. E eu acho interessante porque é o primeiro Star Ocean em muito tempo na vida da Nintendo. Se não me falha, desse Super Nintendo. Mas ele é o jogo original, tipo, ele foi feito pela equipe que fez Tales of Phantasia, que aí a equipe se dividiu, e a galera fez Star Ocean. Então é meio que aí um filho de Tales of. É, eu sei que tem muita gente que elogia Star Ocean, eu nunca joguei também, nunca tive interesse. Quem sabe dessa vez eu consigo pegar. É, então esse eu tô pensando também, eu também nunca joguei a série. E agora os lançamentos. Little Friends, Dogs and Cats. Olha só, essa aí é uma versão bootleg de Nintendogs, tá? Mas eu acho legal pra quem tá na saudade de Nintendogs, que nem eu. Eu só não compro porque eu tenho um cachorro aqui. E pra quem já reparou, ele late pra caralho. Então, né? É mais fácil você cuidar do cachorro real e colher o cocô dele do que ficar tentando treinar seu cachorro no videogame. Mano, bem que podiam lançar um Nintendogs, né? Que... Nossa, eu tô vendo aqui um bagulho, parece que o cara tá tomando Golden Shower, velho. Mas... calma. Não é Golden Shower, é Golden Retriever. Não. Então, tem uma foto aqui que eu vi que ele tá brilhando, parece que ele tá tomando um mijão, velho. Mas eu... Nossa, tá muito errado. Mas eu fico com saudade de Nintendogs no Switch, assim, tipo... Tem tela de toque, né? Podia ser um jogo exclusivo portátil, né? Podia. É um jogo que eu também gostaria muito que fosse lançado. Agora que você tem VR no Switch, podia colocar um modo VR pra Nintendogs. Aí, ó, eu mandei a foto aí do cachorro tomando um mijão. Ó, disse não parece. Que você tá mijando no cachorro, é isso? É, exatamente. Eu olhei e falei, isso tá muito errado. Golden Shower Simulator. Golden Shower Simulator. É, Brothers, A Tale of Two Sons. É, esse jogo, talvez pra mim, acho que seja o jogo mais legal lançado essa semana pro Switch, tá? Ele não é um jogo, ele é talvez um jogo em co-op, mas você pode jogar sozinho, porque você controla dois irmãos, cada um em um direcional do controle. No caso do Switch fica mais fácil porque, né, você pode destacar os Joy-Cons e dar pra outra pessoa, sim. Mas aí é um jogo meio que aventura e resolução de puzzle, porque um irmão é mais velho, ele é mais forte, o outro é mais novo e pode se esgueirar, né, por aí. E os gráficos são bonitos, fica aí a recomendação. Ele é conhecido como o jogo do cara drogado. Ah, qual era o game show? Video Game Awards de 2017. Fuck you, Oscars. É bem isso aí. Cricket 19. Alguém sabe se o Switch é lançado na Índia? Porque se for, isso aí faz sucesso. Mano, quem joga cricket, cara? Se você for contar mundo, pessoas, um monte de gente. Só que onde elas estão concentradas é tudo nesses mercados. Não, eu acho que é todo país europeu, assim, pequeno, sabe? Sei lá, a Áustria, mano, sei lá. Mano, eu não faço a menor ideia que seja cricket, velho. Eu tô parecendo um golfe aqui. Um golfe não, um beisebol. Não, ninguém conhece cricket, cara, mas é um beisebol mal feito. É um beisebol de bootleg. Ah, tá, entendi. É beisebol de pobre. Não, pobre não, porque quem joga cricket é rico. Ah, então é beisebol de rico. O beisebol de pobre é o taco, tá? Bem que eu queria ver um taco 19 igual FIFA, essas coisas, mano. Seria muito mais caralho do que cricket. Bocha 19. Não, bocha não, taco mesmo. É, e o último lançamento dessa semana foi o PixArk. Olha só, pra mais um bootleg na lista aí, tá o bootleg de Minecraft, só que tem dinossauros. Esse é maneiro, hein? Não, ele é mais bonito que Minecraft, tá? É em voxel e o caralho, mas se você ver os detalhes dos modelos, né, é mais bonitinho do que Minecraft. Esse PixArk é daquela série Ark lá, que tem um port horrível pra vocês? Não sei, eu acho que é. Provavelmente é, não é? Pior que é mesmo, tem o mesmo ar no nome. Nossa, mano. Tá, não vem de uma série que tem partes bons. E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte, onde nós lemos os comentários que vocês deixaram na nossa página do episódio em nosso site. E nesta semana nós tivemos apenas um comentário, então eu vou pedir para o João ler, por favor. É, dessa vez eu não vou resumir porque é só um, né? Eu não sou também tão vagal assim. É, e o comentário foi do Stefano R. Nossa, este cast foi bizarro, de um jeito bom. E eu não sei o que é bizarro de jeito bom, tipo Jojo? É, a gente fez poses diferentes assim. Tipo, aquela comida que você não comeria e você comeu por engano e falou, mas isso é gostoso. Não, é uma comida estranha, só que ela é boa. Tipo, sei lá, mingau, assim, que você olha, é feio, mas é gostoso. Conforme vocês discutiam os assuntos, eu pensava na minha opinião a respeito e logo em seguida alguém falava exatamente minha opinião. Gostei do fato de ter opiniões tão variadas, pois ainda não consegui me decidir com quem mais me pareço. Ó, ainda bem, porque se vocês parecerem com alguém aqui, está ferrado. É, concordamos que sim. Alguns dos pontos que eu concordei foram: os troféus são legais, mas não indicam se você zerou, finalizou o jogo. Se a conquista de um troféu era chata pra você, perde o propósito. Quem disse que o jogo acabou é você. Breath of the Wild, por exemplo, fiz tudo possível e gostei. É, isso é verdade. Eu acho que se tivessem troféus em Breath of the Wild, seria muito mais chato. Porque a galera ficaria muito mais focada nos objetivos dos troféus do que você explorar o mundo, que é a principal experiência de Breath of the Wild, né? Eu acho que o ponto é esse. O problema não é a existência dos troféus, e sim os desenvolvedores fazerem troféus divertidos de se pegar, né? Não fazer coisa chata. Então, eu acho que nem todo jogo precisa de troféu. Por exemplo, no caso de Kingdom Hearts ficou ruim. Eles não precisavam ter colocado tanto troféu como eles colocaram, troféus em lugares específicos, e haviam maneiras muito melhores de se fazer. Sei lá, enfrenta tal chefe e ganha tal troféu. Chefe oculto que eles não colocaram, por aí vai. Como eu recomendo Kingdom Hearts 3, fica aí a crítica, mas em Spider-Man é completamente oposto, foi divertido pegar os troféus. Eu acho que sempre tem um troféu completa tal compendium é um saco. Completa Persona Compendium é horrível. Sim, então é sempre uma porra. Na boa, se você completou o compêndio de Persona 5, você, sei lá, vai ser sadomasoquista. Não é tão difícil, mas assim, tipo, pegar todos os itens com drop aleatório, né? Persona você sabe quando vai sair, todas. Você pode seguir um guia. Mas aí todos os itens de um RPG, por exemplo, aí tem aquele drop aleatório que você tem que pegar. Então, tipo, Zero Blade, pegar 100% se tivesse alguma coisa desse, ia ser um inferno na Terra. Então, mas se você já precisa de um guia, já é ruim, não é? Por si só, porque você só tá seguindo o que as pessoas estão falando lá pra você completar o troféu. Vai depender do seu tempo e do seu saco, e não da sua experiência em tá tentando um negócio pela dificuldade, sabe? É que o compêndio de Persona, por exemplo, essas coisas de seguir guia, dependendo do que é legal, tipo, é capturar todos os Pokémon. Você quer completar Pokédex, são uns que você não sabe. Aí você vai num guia, você vai procurar um, sei lá, vai entrar no Cerebi, vai entrar no Bulbapedia e vai descobrir. Né, eu considero assim. Aí, tipo, se for um guia pra, deixa eu ver todos os mix que eu tenho que fazer aqui, uma coisa chata, aí pode ser, eu considero ruim. Depende do que você tá ganhando, né? No Persona tem isso. Tem guia, por exemplo, a gente tá falando de Persona no podcast Nintendo, mas no Persona tem os guias lá pra você ter todos os relacionamentos, né? E Persona é isso, é você otimizar seu tempo pra você conseguir completar todas as suas atividades, né? Como você gerencia o seu tempo. Se você tem um guia falando o que você tem que fazer pra gerenciar o seu tempo, eu acho que é ruim. Aí eu concordo, é por isso que eu falo que nesse caso é segundo gameplay. Aí o segundo gameplay você tem tempo de sobra. E vamos continuar aqui. Mario Kart Tour não tinha visto nada a respeito. Achei o sistema de ter um personagem em um kart melhor, de acordo com a fase. Muito bom. Faz você querer ter todos, o que é bom comercialmente e para o jogador. Elimina aqueles casos em que o personagem X é o melhor do jogo e quem o possui não precisa de mais nada. Parece um jogo divertido. Considerando o que o Jeff falou, não vai ser só um personagem que é roubado. Tipo, você tem que ter uma liga de personagens roubados. Mas esses aí vão ser roubados pra caramba. Mas, assim, eu joguei o suficiente, sei lá, joguei mais level 34, cheguei no level 34 e dá pra você pegar todos. Não vai ter essa dificuldade. Talvez você não tenha o super top high score, mas só pegar o personagem que tem 3 itens vai ser fácil. Então acho que você não precisa ficar preocupado com isso. Porque com o tempo você vai pegar, você vai ter todos os personagens. É claro, pode demorar um pouco ou não, mas no final das contas eles aparecem. Acho que você não vai ficar prejudicado por esse... A única coisa que você vai ficar prejudicado é no score. Mas o score é... Se você tá tentando ser o melhor do mundo, você vai ter que gastar. Agora, se você só quer se divertir e completar as cups do jogo, você pode ficar tranquilo. Sobre o filme do Sonic, eu acho que o personagem realmente não ficou legal. Mas não precisa ser igual do jogo. Pode ser mais Detetive Pikachu, que não tem problema. Como teve muita repercussão, é meio difícil não alterar o personagem. Mas concordo com você. Não lembro de quem comentou que o diretor, ou seja lá quem decidiu isso, tem que ter culhão e não ficar alterando tudo que reclamarem. Pois sempre vai existir alguém que cumpre essa função. Fui eu que reclamei, né? Apesar de não ter gostado do Sonic... eu acho que a galera aderiu muito mais ao Pikachu do Detective Pikachu do que ao Sonic do filme do Sonic. Sinceramente, eu não sei como dizer se um é melhor que o outro, até porque o Pikachu do Detective Pikachu mudou bastante coisa. Tamanho de olho, tamanho do personagem, por aí vai. Enfim, eu acho que a galera pegou muito no pé do Sonic. Teve gente que colocou o personagem 3D original dos jogos no trailer do filme, e eu acho que ficou pior. Tem gente falando que ficou melhor. Não tô defendendo do modelo original, mas é só reiterando que sim, o diretor ele teria que ter um pouco mais de culhão. Eu não acho que modificar o design do personagem vai fazer as pessoas irem ou deixarem de ir no filme, sabe? É, observação, o resumão do Jomon é sucesso. O comentário ficou meio grande, pode cortar coisas se quiser. Aceito respostas no próprio comentário. E dessa vez você comentou, só foi você o seu comentário, então sorte, a gente tá lendo. É, nesse assunto de jogo divertido, de fazer todos os troféus, recomendo Salt and Sanctuary. É um jogão. Acho que saiu pro Switch, hein? E eu não lembro se saiu pro Switch. Saiu? É, mas se saiu pro Switch, a gente não vai completar os troféus. Né? Ah, não, sim, mas é tipo fazer 100%. Isso é pro Switch. Eu tô vendo aqui. Wikipedia tá falando, né? E perguntinhas. Vocês comentaram sobre outros podcasts sobre Nintendo e outros assuntos. Atualmente eu ouço 7 deles. Nerdcast, aí tá falando de podcast em geral aqui, né? Nerdcast, 99 Vidas, Rapadura, BoaRGG, SciCast, MRG e vocês. Terem algum para recomendar? Vários estrangeiros. De Nintendo que eu conheço, assim, focado exclusivo, tem o Nintendo Podcast. Eles já citaram a gente já citou eles. Eles também fazem alguma coisa muito na pegada igual a nossa, assim. Eles comentam coisas que aconteceram da Nintendo na semana também. Eles também são em 3, né? Então acho que vale a pena escutar. Tem um novo agora, que é... Alguma coisa no pote. Eu esqueci o nome. É pote alguma coisa, eu esqueci. Depois eu vou comentar aí nos comentários, né? Que também é de conhecidos, eles também estão falando sobre Nintendo, mas são mais temáticos, né? Então eles falam, a gente vai falar sobre jogos que fizeram nossa infância, alguma coisa assim. De estrangeiro, tem o do Go Nintendo, mas ele faz em formato web episode. É ele na frente da câmera só conversando, galera interagindo com ele. É um formato bem diferente, assim, pra quem não tá acostumado. Mas é interessante porque o cara do Go Nintendo manja muito. Eu vou recomendar só estrangeiro aqui. Pra Nintendo, Radio Free Nintendo é o meu podcast favorito. Eu acho que eles... eu não diria o melhor, mas talvez sejam os mais aficionados por Nintendo que eu conheço. Games em geral, Player One Podcast. E se você curte Japão e Nintendo, eu recomendaria o The Famicast, que são gaijins no Japão falando sobre Nintendo. E o outro em geral, que é um time de localização da 84 Play. 8-4 Play. Que são... É uma empresa de localização que também tem um podcast, que é bem interessante. Inclusive eles traduziram, Fire Emblem, acho que Awakening, pra cá. Eu acho que você consegue, nesses podcasts de Japão, você consegue pescar várias coisas sobre cultura e diferença das regiões. Acho esse é o que traduziu pro inglês o Undertale, não foi? Esses caras traduziram Fire Emblem Awakening pra cá. Foi. Isso. Ah, da hora. O que eu recomendo, eu já recomendei aqui algumas vezes, que eu recomendo de games em geral, é o Sandbox, porque eles têm opiniões que, como eles são jornalistas da indústria, né, alguns ali há muito tempo, então eles têm algumas opiniões, tipo, eles têm visões diferentes, né, eles têm visões que pessoas que participaram e cobriram E3 há muito tempo, então eu acho bem interessante ouvir eles falando. Mas eles não falam sobre Nintendo e até, assim, tem uns caras mais especializados assim, mas a maioria dos episódios dele não tem nada de Nintendo. É, eu não falei de jogos em geral, mas já que é pra falar, eu vou citar só do Brasil mesmo, que é o Jogabilidade e Overloader. Eu acho que os dois estão num nível muito alto de qualidade de edição e por aí vai, e também, eles também são de pessoas especialistas, né? É o Jomon ou o Jeff que mora no Japão? É o Jeff que mora no Japão. E atualmente estudo japonês. Estou no japonês 3 no claque da faculdade. Você fala, se considera fluente? É muito difícil aprender essa infinidade de kanjis? Alguma dica para aprender mais deles? Dizer para viajar para o Japão não vale. De forma natural? Essa parênteses ficou ruim para a leitura. Por hoje é só, semana que vem tem mais. Abraço. É isso aí, o Jomon que tem que responder, ele que sabe japonês. Então, o problema é esse, né? A pergunta tipo, quem mora no Japão é o Jeff. Mas, ô Jeff, como você tá no seu japonês? Tá uma merda, mas eu vou te contar. Acho que o problema dele é com kanji, né? Aparentemente. E eu vou te contar um segredo. A não ser que você tá estudando pra se formar. Naryokushiken ou não? Pra coisa... A verdade, japoneses médios, eles não sabem kanji. Não sabe uma boa parte... Não sabe, tipo, alguns, né? Mas, tipo, alguns mais não, profissionais. A maioria não sabe. Eles sabem, acho que os kanji de música, pelo menos. Aqueles kanji mais clichêzão, mais do dia a dia. Não, Não, sim, sim, mas é, ele tá falando a infinidade de kanjis, né? Então, você não precisa se sentir culpado se você não conseguir decorar todos eles. Meu ponto é esse. Que nem quando você estiver aqui no Japão também, é você, inclusive japoneses, que ficam com cara de interrogação quando vê alguma coisa mais refinada. E a dica que eu dou é tipo, pega os kanjis, escreve. É, uma coisa que me ajudou muito é, mano, pega a letra de música... É, dane-se que você não tá conseguindo entender a letra de música. Tenta acompanhar lendo, né? Eu não sei o que é um clack, é um japonês 3 do clack, eu não sei. Eu nem sei se tô falando certo. C-L-A-C. Eu não sei o que que é. Peraí. Você tá falando que você... Por exemplo, vocês conseguem identificar qual que é o que é o kanji? Tipo, a sonoridade dele em romaji, alguma coisa assim. Mas você não sabe o que que significa a palavra em romaji, é isso? Ah, não. Eu pego e, tipo... De tanto você ver, assim, vai, por exemplo... Tem a palavra acreditar. É uma palavra super clichê, né? Shinjiro. Você tem não foi um ideograma... Naturalmente, não é um ideograma que é o meu curso de japonês quis me ensinar muito rápido. Porque não é uma palavra que vai ser usada no cotidiano... Tantas vezes, né? Mais coisa de música. Mas de tanto você vê em música, você ouve a música, sabe o que é a palavra? Porque você gosta de mangá, anime, essas coisas, você aprendeu essa palavra. De tanto, quando você tá lendo, tá acompanhando, você vê o ideograma, você olha e fala, ah, olha, isso aqui era de Shinjiro, nossa. E aí você vê tantas vezes que você decora. Tem um monte de letra que eu decorei e foi assim, tipo, de um monte de kanji que eu decorei desse jeito. Mas eu sou uma pessoa que, aquela coisa, tipo, eu consigo identificar muitos, aí você fala pra eu desenhar, mano, eu sou uma negação muito forte. Eu só fico desenhando pra decorar. Não, mas calma, isso aí, até no Japão, é complicado, né? Porque tem gente lá que, com certeza, não consegue escrever kanji direito. Sim. Pô, tem ordem pra você desenhar traço, mano, é foda. Então, eu acho que eles pegam melhor a ordem do que pegar o kanji, porque, tipo... É aquela coisa, né? Você tá. A gente tá numa era muito digital. Então a gente acaba escrevendo muito kanji no teclado e não escreveu na mão, né? Sua mão decorou o kanji. Então é por isso que até muito japonês tá desse jeito. Mas é. Decora por música, pega a música que você gosta e fica ouvindo. Música japonesa que você gosta e fica ouvindo com a letra, lendo letra. É, escreve. Eu acho que é tipo. É essa coisa pra decorar. Porque pra gente é muito difícil, né? E uma hora assim. Você não. Eu não aprendi assim, eu não amo kanji, mas você vira amigo deles, você fica, aprende a conviver. E acho que é isso. Dicas de japonês. E pra você que ouviu até agora, não deixe de mandar comentários pra gente, porque isso faz parte dessa sessão de interação com o ouvinte, né? A gente responder, ler os comentários, a gente quer que vocês interajam conosco, né? Então mandem que a gente vai, ou no mínimo, resumir ou ler, mas a gente vai dar um jeito de responder todos. É, também, enfim, se você vai comentar, não deixe de comentar o que você achou do episódio, críticas, sugestões, dúvidas, perguntas que você quer fazer para nós, né? É, comente tudo, entra na página do episódio, em nosso site e deixe lá na seção de comentários. É, eu espero que o Pokémon lendário de Shield seja legal. Vamos rezar. É hora de deixar a preguiça e terminar todos os parênteses. E como recadinho final, a gente tá acompanhando tudo que tá sendo lançado da E3, etc. Então os respectivos Nintendos A3, pós os anúncios que rolarem, vão aparecer nas datas específicas, né? Ainda vai ter apresentação de Pokémon agora em breve, né? A gente ainda vai gravar o Nintendo A3 em cima disso, lançar na segunda-feira. E ainda vai rolar o Direct da E3 da Nintendo, que a gente também vai fazer um Nintendo A3 em cima e discutir. Porém, aí a gente não sabe se essas datas, esses podcasts vão ser antecipados ou não. Então, se você ainda não nos segue, siga-nos nas redes sociais, no Spotify, no nosso feed, para você receber esse episódio no momento de lançamento. Pode ser que ele apareça antes do que o previsto, pra gente acompanhar o hype e por aí vai. É, se liga no Twitter. Já que, pra falar de expectativa, eu só espero que eles não anunciem mais evoluções de Pokémon que já existem. No caso, pro Eevee tudo bem, que eu acho que é padrão. Mas eu não quero que apareça evolução de Snorlax, por exemplo. Tô de boa com isso. E é isso, até a próxima. Esse foi mais um Nintendo A3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.